aqui, tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Sedentos de ti, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. E então vem incendiar meu coração, é o meu altar. Quero ouvir o som do céu, do amor ao contemplar. E então vem incendiar meu coração, quero ouvir o som do céu. Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633 e nós estamos falando da cidade de Vila Velha, que é interior do estado do Espírito Santo. Hoje, 13 de maio, uma quarta-feira do ano de 2020. E nós vamos continuar com a nossa meditação na Palavra de Deus, no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Gálatas 6, do versículo 1 ao versículo 5. E a ideia aqui é aprendermos de Deus como nós devemos agir quando um irmão na fé tropeçar, pecar, né? Qual que deve ser a nossa postura, biblicamente falando? Então, esse texto é para crente, para aqueles que já se converteram, já reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas. Mas também é para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, para criar um juízo, né? Puxa, como que eles se relacionam, como que é o agir deles lá no meio, né? Quando um deles erra, né? Como que é? Porque o mundo tem uma visão diferente, né, do nosso jeito de agir, né? O mundo tem uma visão diferente. E por não conhecer, às vezes cria um preconceito, né, um conceito sem base. Um conceito fundamentado em suposições, né? Então aqui serve para isso. É importante nós sabermos que igreja, como regra, é curva de rio, né, irmãos? Como é que é, pastor? É, igreja é curva de rio. É onde enrosca, né? É tudo aquilo que não é perfeito, que está com problema, que está com dificuldade. E reconhece, né? Porque aqueles que se sentem perfeitos, que se sentem capazes, não procure igreja, não. Não acho que não precisa de Cristo. Então não procure. Então a igreja é lugar de ex-prostituta, é lugar de ex-ladrão, é lugar de ex-mentiroso. Mas tem que ser ex, né, irmão? Tem que ser ex, tem que estar na luta, né? Para se afastar do erro. Então a igreja é isso, é lugar de ex, né? É lugar de pecadores. Pecadores arrependidos, que luta contra o pecado, que não tem alegria no pecado, que não são mais escravos de Satanás, mas que ainda luta. Que ainda luta contra o pecado, que às vezes cai mesmo. Então vamos lá, texto bíblico, Gálatas 6. Versículo 1. Eu vou usar a versão Viva, né? É a que eu acho mais simples de evangelizar, mais simples de compreender. Pois se a pessoa quer se aprofundar e tal, tem outras boas, né? João Ferreira de Almeida, Bíblia no Original. Mas a verdade é que todas elas, sempre vai achar alguém que fala bem, alguém que fala mal. Isso aí é. Então vamos lá, versículo 1. Olha o que Paulo fala. Queridos irmãos, quer dizer, está falando para crente, né? Cristãos, servos do Senhor Jesus. Se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Então o que Paulo está falando aqui? Acho que mais claro que isso é impossível, né? Mais claro que isso é impossível. Ó, se o seu irmão pecar, se o seu irmão pecar, no aspecto, a gente está falando aqui de aspecto espiritual, irmão. Aspecto espiritual, hein? Tem o aspecto civil e tem o aspecto penal. Aqui, o texto está tratando do aspecto espiritual. Não mistura as coisas, porque senão não dá muito certo, né? Então, se um irmão errar contra você ou contra outra pessoa, qual que é a obrigação? A obrigação é tentar ajudá-lo. Mas de que forma? Com acusação? Apontando o dedo? Criticando? Não. Não, não é assim. É com mansidão, com calma, né? Mostrando empatia, se colocando no lugar do outro. Com humildade, né? Não querer chegar porque a Bíblia diz, então isso não funciona, irmão, nunca funcionou. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa postura de, quando se converte, ficar muito incisivo, sabe? Muito vigilante do pecado alheio, muito cuidador da vida dos outros. Eu não sei de onde tira. A Bíblia não fala nada disso, Paulo não fala nada disso, ele fala o contrário. Olha o que ele falou, olha, você tem que ajudá-lo. Mas não é ajudar ele a descer para o fundo do poço. Não, é ajudá-lo a tirá-lo do poço. Ajudá-lo a tirá-lo do erro. Mas de que forma? Com mansidão. Com mansidão. Né? Não com omissão. Tem gente que confunde mansidão com omissão. Tem gente que não fala, tem gente que se esconde, tem gente que faz de conta que não está acontecendo nada. Aí também não está ajudando. Aí também não está ajudando. Não. Vou ajudar com mansidão, com humildade, né? A voltar para o caminho. É legal essa palavra caminho porque os primeiros cristãos, antes de ser chamados cristãos, eles eram chamados de os do caminho. Legal, né? Antes de ser chamado de cristão, os primeiros convertidos foram chamados os do caminho. Porque Jesus ia na frente, eles iam atrás, acompanhando no caminho de Jesus. Eles passavam e pensavam, ah, aquele lá é do caminho agora, do caminho de Jesus. Então nós temos que, a pessoa se afastou, é cristão, nós temos que procurar voltar. Por quê? Porque pode ser que o próximo seja eu. Pode ser que o próximo seja eu caindo ele. Então a comunidade cristã é uma comunidade de apoio. É uma comunidade de ex-pecadores. É uma comunidade de pecadores arrependidos, onde um apoia o outro, não acusa o outro. Não acusa. Nós aprendemos que quando o irmão peca contra nós, ele tem 3 oportunidades de se arrepender. É ofertado a ele 3 oportunidades. Primeiro, essa conversa com mansidão. A segunda é a conversa com 2 anciãos da igreja, quer dizer, 2 pessoas experientes. E o terceiro é a conversa da comunidade. Só a partir daí que ele é expulso. Porque houve 3 oportunidades. Então a ideia é sempre trazê-lo para o caminho. Aí prossegue no 2. Partilhem as dificuldades e problemas uns com... Desculpa. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do Senhor. Então, às vezes aqui tem um problema, hein? Às vezes aqui tem um problema. Não é para nós ficarmos levando os nossos problemas para todo mundo. Não é isso, não. Porque, de repente, aquele irmão, ele não está preparado para ouvir, né? Não está espiritualmente preparado, não. Então a gente tem que saber para quem fala, com quem fala. Falar sempre para alguém. Alguém precisa ouvir, te ajudar. Mas precisa escolher bem, porque de repente você está falando para uma pessoa que ainda não está espiritualmente preparada para ouvir. Esse versículo 2, ele trata mais de nós entendermos, de nós sermos compreensivos com a luta que o outro está enfrentando. Com a luta que o outro está enfrentando. Porque a gente lê aqui, olha, eu vou ler agora na João Ferreira de Almeida. Fala assim, ó: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ah, para mim levar a carga do outro, então eu tenho que... Não, você não tem que levar o erro do outro, você não tem que... Não. Nesse versículo, a palavra para carga é baros. Baros. Que quer dizer opressão, peso, carga, preocupação, no sentido de tentação. Então, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer dizer, tenha compaixão do outro, porque ele está vivendo um momento de tentação. Seja compreensivo com o outro, porque ele está enfrentando uma luta. Tá certo? Então nós temos que entender, leve os fardos pesados, ou seja, compreenda que o outro está passando um momento de luta. Tenha compaixão do outro, porque ele está enfrentando uma batalha. Tá certo? Aí prossegue no 3. Se alguém pensar que é importante demais para se sujeitar a isso, está enganando a si próprio. Na realidade, é um João ninguém. Então, se alguém acha, se alguém julga de que não, ele está passando por esse pecado porque ele fez isso, fez aquilo, não é para julgar. Não é para agir assim. Não é para agir assim. Porque, como falou no versículo 1, amanhã pode ser você. Amanhã você... Não existe mais importante no reino espiritual. Não existe. Todos pecam. No reino espiritual? Não, no reino espiritual todos pecam. Só Jesus Cristo não pecou. O restante, todos que você imaginar, pecam. Então ele está dizendo, olha, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Engana a si próprio. Espera só uma meia hora que você vai ver se você vai pecar ou não vai pecar. Então é a compaixão. Nós temos que manifestar a compaixão, a misericórdia. Né? No versículo 4, que cada um de nós esteja seguro de estar fazendo o melhor, de estar fazendo o nosso melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita. O melhor não é o perfeito, é o melhor que nós podemos dar. Não é perfeição. Deus não pede perfeição de homem. Então aqui é importante, olha, que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Então, ele está dizendo assim, olha, para tirar esse peso psicológico, para tirar o peso psicológico de cada um de nós, olha, dê o seu melhor, faça o seu melhor, porque fazendo o seu melhor, você estará fazendo uma obra bem feita, bem feita. Existe um livro que ele é muito bacana, que ele nos aponta as sete posturas que nos levam ao sofrimento. Sete. É, raiva, revolta, enfim. Mas é o que eu quero falar. Uma das posturas que mais nos leva ao sofrimento e faz com que as pessoas que estão próximas de nós sofram é o perfeccionismo. É o perfeccionismo, é a pessoa querer ser perfeita em tudo, perfeita no pensar, perfeita no agir. A pessoa não se perdoa, a pessoa não reconhece do seu limite e não reconhece o limite da outra. Isso faz tanto mal, irmãos. Nossa, como faz mal. Faz mal para o espírito. Tecnicamente não faz mal, porque o espírito ele é novo, né? Faz mal para a alma, no aspecto psicológico, e às vezes faz mal para o corpo, cobrar perfeição, tanto de si como de outro. Esse versículo aqui, a palavra de Deus, é para acabar com isso. Ó, você tem que fazer o seu melhor. Se você fez o seu melhor, deita e dorme, descansa. Não, eu fiz o meu melhor. Se não atingiu as expectativas dos outros, não há problema, fazer o quê? Né? Então eu fiz o meu melhor. Nós não podemos ter uma expectativa, e a frustração normalmente vem daí. A frustração vem normalmente da expectativa criada. Se nós criamos uma expectativa de como o nosso filho deveria ser, de como a nossa esposa deveria ser, de como o nosso patrão deveria ser, de como o nosso irmão... Quando a gente cria uma expectativa, a gente sempre cria uma expectativa muito alta, mas a pessoa é incapaz de atingir isso, porque é falho, é fraco, é ser humano. E aí quando a pessoa não atinge aquela expectativa que nós criamos, nós sofremos, porque nós somos perfeccionistas. Nós somos perfeccionistas. E às vezes é com relação a nós mesmos. Nós criamos uma expectativa de que vamos ser um bom crente, vamos ser um bom cristão, vamos ser um bom pai, vamos ser uma boa mãe, um bom profissional. Se a expectativa for de ser, de dar o melhor, perfeito. Você tem que dar o seu melhor. Na condição de mãe, na condição de pai, na condição de irmão, na condição de profissional. Mas querer ser perfeito é impossível, irmão. Você vai se frustrar, você vai sofrer. Nós, né? Você não, nós. Nós iremos sofrer. Então, nós precisamos ficar esperto com o perfeccionismo, porque às vezes é uma arma de Satanás para nos fazer sofrer. Você percebe que Paulo está falando aqui, Paulo está sendo usado a boca de Deus, e Deus não está esperando de nós perfeição. Deus não está, ele fala aqui, ó, que cada um de vocês estejam certo, seguro de que estão fazendo o seu melhor. É isso, ó, tá fazendo o seu melhor? Ele não vai querer enganar Deus, né? Não vai querer, porque você nunca engana Deus, você engana a si próprio, né? Então, se você está seguro, que tá, Deus só quer que você faça o seu melhor. Ele te conhece, ele sabe da sua limitação. Tá certo, irmãos? Então, cuidado com o perfeccionismo. Cuidado com a expectativa de esperar nos outros perfeição, porque é certo que se você tiver essa expectativa da perfeição com relação a qualquer ser humano, você vai se frustrar. Vai se frustrar. De filho passando por esposa, passando por patrão, como presidente, ministro, jornalista, jogador de futebol, é tudo ser humano, é tudo ser humano. Tem computador às vezes dá pau, dá bug, entendeu? Computador que é uma máquina, um ser humano não vai errar? Para. 5. Cada um de nós tem de suportar alguns de seus próprios defeitos e fardos. Ah, que maravilha! Que maravilha! Meu Deus, tirou o peso! Eu não preciso ser um pastor perfeito, eu não preciso ser um pai perfeito, porque eu não consigo, eu tenho que dar o meu melhor. Isso me tira um peso, dá uma leveza. Ah, Deus, como o Senhor é maravilhoso, Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor que me formou, o Senhor não exige perfeição. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Satanás que nos acusa das nossas imperfeições, Satanás que aponta o dedo. Cristo não acusa, Cristo perdoa, tem graça, misericórdia, mas Satanás não. Satanás, ele aponta o dedão imundo na nossa direção, dedo sujo na nossa direção. Por quê? Ele sabe que nós não reconhecemos que somos caídos. E eu acredito que essa tendência de buscar a perfeição é Satanás nos acusando, mas também é um resquício de memória da criação, porque na criação nós éramos perfeitos. Na criação nós éramos perfeitos. Mas aí nós caímos e Cristo entendeu isso. Olha, eles são fracos, são falhos, são pecadores. Então, a beleza não está no chegar, está no caminhar. A beleza não está em ser perfeito, porque nós não conseguiremos. A beleza está no cooperar com o Espírito Santo para fazer o nosso melhor. Aí que está a beleza. Ah, mas se eu não sou perfeito, então eu vou deixar tudo para lá. Então você não tem o Espírito Santo. Então você não é um convertido. Porque o Espírito Santo, ele é perfeito. Ele habita em nós. Mas ele conhece a sua limitação. Ele sabe até onde você pode ir. E ele vai estar contigo, te suportando, te auxiliando a dar o seu melhor. A dar o seu melhor. 5. Cada um de nós tem de suportar alguns de seus próprios defeitos e fardos. Porque nenhum de nós é perfeito. É o texto, viu, irmão? O texto fala, nenhum de nós é perfeito. Que aqui vem também a palavra fardo, que alguns podem confundir com cargas, do versículo 2. No versículo 2 fala, levai as cargas uns dos outros. Ou seja, tenha misericórdia, tenha compaixão, seja compreensivo com quem está passando uma luta. Essa é a definição da carga do versículo 2. No versículo 5, que na João Ferreira de Almeida fala, porque cada um levará o seu próprio fardo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você estuda João Ferreira de Almeida, ou a NVI, ou outra, elas faz a transcrição quase que literal do texto original. A Viva, por isso que eu gosto de usar a Viva na evangelização, a Viva já faz uma interpretação do texto original, mas para a nossa linguagem, para o nosso jeito de falar, nosso jeito de compreender aqui no Brasil. Então eu vou ler na João Ferreira de Almeida para os irmãos perceber a diferença do versículo 2 ao versículo 5, porque é importante. E de repente você tem uma Bíblia que não é viva, você vai entrar em parafuso. Ó, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijo-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Versículo 2. Presta atenção. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Aos 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Pastor, então, tá confuso aí, né? No 2 fala, levai as cargas uns dos outros. E no 5 fala que cada um levará a sua própria, o seu próprio fardo, a sua própria carga. Então, é isso que eu estou explicando. Aqui é o texto literal, a transcrição do hebraico para o português. Não faz uma interpretação. Na Viva, interpreta o texto. Interpreta. Então a interpretação é, quando no 2 fala levai as cargas, é seja misericordioso com o seu irmão, porque ele está sendo provado. Amanhã você pode ser provado. E no 5 está dizendo, olha, cada um deve cuidar da sua própria vida. Cada um deve cuidar da sua própria vida e ser responsável por si mesmo. No 2, nós somos misericordiosos, nós somos compreensivos, mas não somos responsáveis pelos pecados dos outros. Não somos responsáveis pelos erros do outro. A salvação é individual. A salvação, relacionamento com Deus é individual. Então nós temos que ajudar, nós temos que auxiliar, respeitar aquele momento que o outro está passando. Não aumentar o peso, não acusar, nada disso. E no 5, nós temos que cuidar da nossa própria vida. Aquele que está em pé, cuide para não cair. Então, não adianta ficar apontando o outro, você tem que cuidar para não cair. É maravilha esse texto, é maravilha. Porque ele fala que assim como o outro cai, nós também caímos. E que no aspecto espiritual, nós temos que apoiá-lo. Porque amanhã pode ser um de nós. E nós temos que fazer o nosso melhor. Não fazermos a perfeição, mas fazermos o nosso melhor, porque isso traz paz no nosso coração. Porque é isso que Deus pede de nós, o melhor, não a perfeição. Deus não pede perfeição de nós. Deus não pede, hein? Deus pede o nosso melhor. Satanás nos acusa de imperfeito. Satanás, ele nos acusa, mas Deus não. Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Deus só pede que nós façamos o nosso melhor. maravilha, né, irmãos? Que maravilha, que esse peso que nos tira ao sabermos que Deus não cobra de nós perfeição. Então, irmãos, uma das nossas responsabilidades como parte da família de Deus não é da igreja local, é da família de Deus, é a igreja universal, a igreja oculta, que só Deus sabe dessa igreja. Mas uma das nossas responsabilidades da igreja oculta, e que dentro das nossas limitações se restringe à igreja local, é abordar um irmão que tropeçou. É uma das nossas responsabilidades. Mas a gente não vê isso. A gente não vê isso na igreja. A gente não vê. E quando um irmão ele é abordado, mesmo com mansidão, mesmo com cuidado, ele não aceita. É difícil. É difícil. Por quê, pastor, acontece isso? Porque o evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas, eu nunca li. O evangelho que está sendo pregado em muitas igrejas, eu nunca li. Eu nunca li. O evangelho de Cristo fala que nós somos dependentes de Deus. O evangelho de Cristo fala que nós somos pecadores, que nós temos que cuidar um do outro. Mas o que a gente vê, às vezes, não é isso, irmãos. Não é isso. O evangelho de Cristo fala que nós temos que ser humildes em aceitar a palavra. Aí você faz um julgamento, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, mas não. Se não pregar vitória, se não pregar riqueza, se não pregar cura física, não é um bom pregador. Não é um bom pregador. Então, é difícil a gente imaginar que nessa igreja ideal, né? Existe, claro que existe. Mas é difícil. É difícil porque hoje tem uma igreja de marketing, né? Uma igreja mais autoajuda. Mais autoajuda do que ajuda que vem do alto. Autoajuda é egocêntrico. É você que faz. Ajuda que vem do alto veio de Deus. Em uma outra situação nós cooperamos, mas vem de Deus. Então, responsabilidade nossa que fazemos parte da família de Deus é abordar um irmão que tropeçou. Abordar. Irmão, posso falar com você? Pode. Vamos orar? Vamos orar. Então, irmão, eu tenho visto e tal. Para o irmão refletir, o que o irmão acha? É nossa função. Paulo, ele especifica que aqueles que são espirituais devem restaurar os caídos. Mas a palavra espiritual não significa um grupo específico de líderes, pastoras, eu não. Não. Espirituais é aquela pessoa que está alinhada com Jesus Cristo, que busca errar menos, que reconhece quando erra, que ora, que é dependente, que tem fé, que confia. Esse é o espiritual. Ele está, quando ele fala espiritual, ele está se referindo aos cristãos que vivem sob o controle do Espírito Santo. E se eles vivem no controle do Espírito Santo, eles manifestam algumas atitudes. Exemplo, benignidade. Se a pessoa vive sob o controle do Espírito Santo, ele vai manifestar benignidade. Ele vai procurar restaurar o irmão na fé. Não com dureza. Não com raiva. Não com julgamentos humanos. Não com condenação. Não. Com benignidade, que é um dos frutos do Espírito. o nosso objetivo não é levar para as pessoas que já está ferida mais dor, mais culpa. Não é esse o objetivo, não. Não pode ser. Mas sim mostrar misericórdia, compaixão. Compaixão. E se a pessoa se arrependeu, perdão. Perdão. A pessoa que é controlada pelo Espírito, aquela pessoa espiritual, ela manifesta humildade. Humildade. Que é diferente daquelas que têm atitude de superioridade, que acham que são inatingíveis, que é melhor do que o outro. Não. Humildade é reconhecer que, olha, ele caiu hoje, mas eu caí ontem. Ele caiu hoje, mas eu posso cair amanhã. Somos humanos. Os humildes, eles estão conscientes da sua própria fragilidade, da sua vulnerabilidade. E aí, então, eles podem praticar o que chamamos de empatia, se colocar na condição do outro. Estamos falando do aspecto espiritual, viu, irmãos? Não tem nada a ver com o aspecto civil, não tem nada a ver com a justiça penal. Estamos falando do aspecto espiritual. A pessoa que é controlada pelo Espírito, que é uma pessoa espiritual, ela manifesta o amor. E aqui, é claro, o amor ágape, né? O amor de entre irmãos, não irmãos de sangue, mas irmãos na fé. É o amor comunidade. Quando amamos os outros, compartilhamos do seu peso, entendemos. Entendemos o momento de prova que a pessoa está passando. Mas, pastor, e como que eu consigo ser uma pessoa espiritual? É treinamento. É treinamento. E esse treinamento, ele demanda muito tempo. Tempo de dedicação a Deus. Não é muito tempo de igreja, viu, irmãos? Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja, ora um segundo por dia. Não. É tempo de oração, é tempo de presença frente ao Senhor. Energia. Por que energia, pastor? Porque Satanás vai querer te tirar dessa posição. Vai falar besteiras, para com isso. É preciso energia para resistir. Para resistir. E conhecimento da palavra, né, irmão? Conhecimento, fruto. Ele não vem em uma árvore que não é regada, que não é alimentada, que não é cuidada. O fruto não vem. Assim como nós temos que alimentar o nosso corpo físico, assim como nós temos que alimentar uma árvore, nós temos que alimentar a nossa alma. E nós só alimentamos a nossa alma com a palavra do Senhor. Por isso, do devocional, separar um tempo para ouvir a palavra de Deus. É uma hora, depois vai ter 23 horas para que você vai ser bombardeado das piores coisas do mundo. Pode ter certeza. Depois você vai ter 20... Então separa uma hora na sua vida para orar, para se ligar no espiritual, para se ligar em Deus. O ideal é orar durante todo o tempo, é o que a Bíblia fala. Mas sabemos que é difícil. Ele fala que é o ideal, né? Mas sabemos que é difícil. Talvez os profissionais, né? O pastor, né? Que aí ele consegue, também não consegue, viu, irmãos? Orar, não. Ele ora o tempo todo naquele sentido. Olha, graças a Deus, ou que Deus abençoe. Isso é uma oração, é conversar com Deus. Está atravessando a rua, olha que bênção. Ó, vê uma coisa bacana, que Deus abençoe. Vê uma coisa ruim, olha que Deus tenha misericórdia. Quer dizer, ele sempre está ligado em Deus, né? Mas é uma prática, é um dia a dia. Não é... Tem gente que acha que o espiritual é assim. O Espírito Santo vem, toma a pessoa vira um anjo. Não é assim, não é assim. Não é, santificação é tempo, é oração, é estudo, é dedicação, é refletir, pensar no que está lendo, pensa na palavra de Deus, reflita, reconhecer onde está errando, reconhecer onde está se esforçando. Hoje nós aprendemos que, para mim, é uma lembrança sempre. Para mim, é uma lembrança sempre. Não quero ser um perfeccionista. Não quero. Eu nunca cobrei resultado dos meus filhos nas escolas por onde eles passaram, no dia a dia. Não cobro resultado. Eu sempre cobrei dos meus filhos dedicação. Você fez o seu melhor? Fez. Quando você tirou? Ah, tirei um, pai. Tá bom. Você fez o seu melhor? Você vai compreender que o seu melhor te levou a um. Então, talvez você tenha que se esforçar um pouco mais. Mas você tem que fazer o seu melhor. Tem que em tudo fazer o seu melhor. Porque tira peso, né? Então, acho que essa aqui é uma importante. Um importante aprendizado, né? Que nós não deve, se Deus não nos cobra a perfeição, nós não podemos nos cobrar essa perfeição e nem cobrar de outros também esta perfeição. Eu não preciso. Irmãos, eu não sei como você pensa esse respeito, eu não sei onde você sofre, se é no corpo, na alma, ou se é no espírito, ou nos relacionamentos. Mas Deus quer o melhor para a nossa vida sempre. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra que tira peso, por essa palavra que nos tira a opressão de queremos ser perfeitos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe até onde podemos, e o que o Senhor deseja é que nós façamos o nosso melhor. Pai, nos capacita ainda assim, com o Santo Espírito, a que nós possamos fazer o nosso melhor, de maneira tal que possamos agradar ao coração do Senhor. Pai, a palavra que refrigera a nossa alma, palavra que nos traz conforto, alegria e esperança, e que o Santo Espírito cale e essa palavra, essa verdade, fundo nos nossos corações. Pai, eu peço também por aquele que sofre no corpo, Pai, para que o Senhor esteja restaurando a saúde física, a saúde dos membros, restaurando a saúde dos órgãos físicos. Pai, traga um restauro. O Senhor que cria, o Senhor que restaura. Pai, dá mais uma oportunidade, mais um tempo de vida para que essa pessoa possa ter uma intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor de maneira pessoal, para que ela possa se despedir de toda a religiosidade e saber que o Senhor é um Deus presente, um Deus Emmanuel, um Deus conosco. Pai, traga cura no físico, Senhor meu Deus, mas que não seja a nossa vontade, mas que sim a Tua vontade. Pedimos também, Senhor, para aqueles que sofrem na alma, Pai, que essa palavra possa ser uma palavra libertadora para aquele que sofre, Senhor meu Deus, da artimanha do perfeccionismo, Senhor meu Deus, que essa ideia da perfeição caia por terra, que essa ideia da cobrança da perfeição de si próprio, que tanto oprime as pessoas, que tanto aprisiona as pessoas, possa cair por terra, essas pessoas possam ser libertas agora em nome de Jesus, ó Pai, para que aquelas pessoas que cobram do outro perfeição, aquela pessoa que cobra de uma sociedade imperfeita perfeição, aquelas pessoas que cobram de uma igreja imperfeita perfeição, aquelas pessoas, Senhor meu Deus, que ainda sofrem desse vírus, desse mal, do perfeccionismo, possa compreender que nós temos que buscar nas pessoas, verificar se as pessoas estão dando bons frutos. Quais frutos? Os frutos da busca de fazer o melhor, de fazer o melhor. Nós temos que buscar fazer o nosso melhor. Nós temos que buscar no outro verificar se estão fazendo o seu melhor, não se estão fazendo de maneira perfeita. Porque este é um mundo caído, Pai. Não há perfeição nesse mundo. E que essa verdade possa calar fundo no nosso coração, que nós possamos nos libertar, Senhor meu Deus, dessa ideia da perfeição com relação a nós e também com relação às outras pessoas. Traga esperança para aqueles que não têm esperança, Pai. Traga fé, confiança para aqueles que não têm confiança, Pai amado. Trabalha na alma, trabalha no espírito, cuida, restaura, fortaleça essa alma, Senhor meu Deus, nesses dias onde temos ouvido tantas notícias negativas, que essa palavra seja uma palavra de conforto, de alegria, de esperança. Nós temos que entender que nós temos que atender o que Deus espera de nós e não o que o mundo espera de nós. Nós temos que dar ouvido ao que Deus fala de nós, não ao que o mundo fala de nós. Pai, pedimos também, Senhor meu Deus, nas relações de família, que o Senhor esteja abençoando, que haja essa compreensão, Senhor meu Deus, do papai para com a mamãe, da mamãe para com o papai, entendendo que o ideal é o ideal da nossa cabeça, mas que o real é o real da imperfeição e que nós temos que buscar no outro o desejo de fazer o seu melhor, que nós temos que fazer para o outro o nosso melhor. Não importa qual é a ação do outro, mas nós temos que sempre estar oferecendo o nosso melhor. Abençoe o papai, abençoe a mamãe, abençoe esse relacionamento. E também que os filhos compreendam que eles têm que fazer o seu melhor, que eles têm que buscar fazer, dar de si aquilo que tem de melhor, ó Pai, não buscar perfeição. Que haja compreensão da parte dos pais com relação aos filhos, que a cobrança seja para o esforço de fazer o melhor, não para fazer o perfeito. Que essa palavra possa ser libertadora na família, Pai, trazendo dessa forma amor entre os irmãos, amor entre os filhos e os pais, entre os pais e os filhos. De igual forma, na sociedade, Pai, nós temos que trazer essa ideia, Senhor meu Deus, de buscar em cada autoridade, buscar em cada representante do governo, que ele esteja fazendo o seu melhor. Não são perfeitos. Nós vivemos um momento nesse país onde as pessoas buscam defeito no jeito de falar do nosso presidente, busca defeito no jeito de reagir do nosso presidente, mas não busca no seu currículo se há corrupção, se há roubo. Não buscam isso, mas são acusações com relação à forma, são acusações com relação à estética. Nós sabemos que ele não é perfeito, Pai. Nós sabemos que ele não é perfeito, assim como nós também não somos perfeitos. Então que haja compreensão da nossa parte, enquanto cidadãos da terra, em buscar, ver nas pessoas, nas autoridades, se eles estão dando o seu melhor, se eles estão buscando fazer o seu melhor, não se eles estão sendo perfeitos, pois temos que ter essa compreensão de que não há homem perfeito. Do presidente da república ao gari, a pessoa mais humilde, não existe homem perfeito. Passando por autoridades eclesiásticas, pastores, padres, juízes, não existe pessoas perfeitas. O que Deus espera de cada um de nós é que nós façamos o nosso melhor. E que nós, enquanto sociedade, enquanto cidadão, também procuremos fazer o nosso melhor. Não sermos corruptos nas pequenas coisas, não desviando das pequenas coisas, queimando sinal, não recolhendo os nossos impostos, não, que nós possamos também, Pai, fazer o nosso melhor enquanto cidadão. Pai, abençoe essa relação, governo é cidadão, cidadão governo, abençoe a sociedade, traga paz. Pai, nós sabemos que essa nação é do Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem sustentado essa nação, que essa nação está se convertendo ao Senhor. E toda conversão é um ataque mais feroz do maligno. Nós sabemos que o maligno iria e que ele se levantou, mas nós cremos que nós estamos cobertos pelas asas do Senhor. O Senhor tem nos protegido e é isso que nos traz alegria e conforto. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que o Brasil é do Senhor Jesus, que o Senhor está à frente do Brasil e daquelas nações que reconhecem o Senhor como o Senhor da vida deles. Por isso nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém. conheço.